No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado. Eu sou a Joana Santos e cá estou consigo neste dia 11 de junho do ano de 2010, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web, para lhe trazer grandes fados, grandes momentos do fado. Seja então bem-vindo e deixe-se acompanhar pela guitarra, pela viola, pelos poetas e pelos fadistas. Já sabe que se o seu desejo de ouvir um fado é assim muito grande, pode enviar o seu pedido para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então para canal2.radioantenaweb.info. Vamos começar esta nossa seleção de fados de hoje com Foi Deus, na voz de Mafalda Arnoux. Logo depois, ficamos com Mistérios de Lisboa, trazido por Duarte. E terminamos esta nossa primeira seleção com Até ao Fim do Fim, na voz de Ana Moura. São assim os três primeiros fados que tocam aqui também para si na sua Catedral do Fado. Fique connosco e deixe-se levar por estes quatro elementos: guitarras, violas, poetas e fadistas, aqui na sua Catedral do Fado, só para si. Não sei, não sabe ninguém porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto e neste tormento todo sofrimento. Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito chorando e choro a cantar. E pôs as terras no céu e fez o espaço sem fim, deu-lhe duas andorinhas, ai, e deu-me esta voz em mim. Se canto, não sei o que canto. Misto de ventura, saudade, ternura e talvez amor, mas sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito de penas que vou deixando e choro a cantar. Fez poeta rocinada, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera. Ai, e dá-me esta voz a mim. Nos teus olhos uma aurora que desponta, brancas asas, brancas vozes, vestiado à madragoa. Se viesses outra vez ver comigo nos meus sonhos, pesadelo de brancura, meu mistério de Lisboa, sempre que se põe o sol. Se tu agora viesses, meu mistério de Lisboa, só a saudade que resta daquilo que foi outrora. Se tu agora viesses, meu mistério de Lisboa, só a saudade que resta do sentir da nossa pele. Sempre que chove em Monsanto, pelas ruas mais escuras, num coração que ficou tão gelado ao pé de ti, como sempre, como antes, e nossos antigos pecados, nossas sombras mais escuras, nos mais escondidos recantos, como sempre, como dantes, meu mistério de Lisboa. Se tu agora viesses, meu mistério de Lisboa, só a saudade que resta daquilo que foi outrora. Se tu agora viesses, meu mistério de Lisboa, só a saudade que resta do sentir da nossa pele. Mistério de Lisboa, só a saudade que resta daquilo que foi outrora. Se tu agora viesses, meu mistério de Lisboa, só a saudade que resta do sentir da nossa pele. Muito obrigado.

apenas. E afinal também se escreve com três letrinhas apenas. Quem amor queira escrever, amor escreve também. E se amor pode ler, se escreve a palavra mãe. E se amor pode ler, se escreve a palavra mãe. Amor é tudo e na escrita da nossa emissão de hoje. Mas, mesmo indo embora, vou deixá-lo com três fados. Antes de dizer quais são os fados que ficam para o fim da nossa emissão, digo-lhe também que se quiser pedir o seu fado para amanhã, porque amanhã cá estamos, à mesma hora, pode fazê-lo através de canal2.radioantenaweb.info, na nossa box de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Vamos terminar este nosso espaço, esta nossa meia hora, dedicada a poetas, fadistas, guitarras e violas, com três bonitos fados. Vamos ficar com E Se a Morte Me Despisse, na voz de Lísia. Logo depois ficamos com História Fadista, na voz de João Brasa. E terminamos esta nossa emissão mesmo com Vida, na voz de Fábia Rebordão e Jorge Fernando. São assim as três grandes vozes, os três grandes fados ficam no fim da nossa emissão. Da minha parte é tudo por hoje. Desejo-lhe tudo bom e já sabe, amanhã cá estou consigo para mais uma Catedral do Fado. Fique bem e até amanhã. Andam palavras de noite, cansadas de me chamar. Trago os meus lábios saltados e algas no paladar. Aberta a porta selada, sou pensada e já não penso. Se a musa fica calada, como dizer o silêncio? Inúteis os meus anéis, já os troquei por poemas. Se hão de perder-se os papéis, vou com as minhas penas. Só sei que neste destino vou atrás do que não sei. E já me sinto cansada dos passos que nunca dei. Ficou entre nós o tempo que fica uma andorinha. Deu-nos essa primavera porque deu tudo que tinha. Ficou a morte caída antes do tempo no chão. E uma estátua dividida na linha do coração. Fechada na fogueira do amor, eu ponho mais lenha, como se eu já existisse antes do sol e da lua. E se se a morte me despisse e eu não me sentisse nua. Quando me darem por morta, lágrimas nem papinha, um trevo de quatro folhas tenho debaixo da língua, e nada de biografia senão a da lua nova, o que escreverem um dia os astros na minha cova, o que escreverem um dia os astros na minha cova. Contar a história que me ficou na memória logo que eu ouvi contar. Numa casinha singela, à luz tosca de uma vela, estava um fadista a cantar. Numa casinha singela, à luz tosca de uma vela, estava um fadista a cantar. Velhinho e já curvado, ia cantando o seu fado, quando a voz então falhou. Aborrecido com isso, para o fado castiço, e já não acabou. Aborrecido com isso, fado castiço, e já não o acabou. Tremia a voz já rouca ao sair da sua boca, qual tinha sido a razão? Para quem canta não ter fado na garganta e tê-lo no coração. É triste para quem canta não ter fado na garganta e tê-lo no coração. Já de madrugada ele descia a calçada, deixando a casa vazia. E vinha quase a chorar, sozinho a recordar os fados na moraria. E vinha quase a chorar, sozinho a recordar os fados na moraria. Que é longa a minha sede, trago a alma insaciada, uma voz sem tom nem tempo,